começa sem dizer logo a mim, porque amor, não vou deixar, nem me peça outra vez. Dessa feita o coração há de aguentar. Bravo, forte, o semideus, venha sorte ou de sabor, não vou baixar. Guarda em pleno coliseu, mil leões a me espreitar. Como escapar? Se o tiro acerta a direção, o livro aberto à imensidão. Perde-se tempo demais. Se o que te sobra é perfeição, quem sabe a ponte tem refrão. Já me disse o amor, há de se inventar tudo que te faz sentir mais cor. Há de se entregar como sempre quis a tudo que te faz feliz, e nada pode ser maior. Meia luz, quase o fim, um beijo, amor, não vou parar. Ferve o corpo inteiro nu, seja assim desejo só, quem sabe mais. Dia claro, a luta vã, na pele o cheiro que ficou, não vai passar. Qual criança em seu afã, corro o mar, persigo o sol, sem cansar. Já me disse o amor, há de se inventar tudo que te faz sentir mais cor. Há de se entregar como sempre quis a tudo que te faz feliz, e nada pode ser maior. Traz essa verdade, amor.